Faz amor, me faz querer, desejo tanto. Ser tão gostosa, amor, me faz querer, desejo tanto. Precisa fugir de mim, coração. Tanto te quero, número um. Pois sem você, juro, não vou lugar algum. Sinto falta daquele sorriso que me faz relaxar, me tira do lugar. Acaba logo esse castigo, yeah, yeah. A cada gole viro, bebo e lembro de você. Você é tão gostosa, amor, me faz querer, desejo tanto. Ser tão gostosa, amor, me faz querer, desejo tanto. Gostosa, amor, me faz querer, desejo tanto. Precisa fugir de mim, coração. Tanto te quero, número um. Pois sem você, juro, não vou lugar algum. Sinto falta daquele sorriso que me faz relaxar, me tira do lugar. Acaba logo esse castigo, yeah, yeah. A cada gole viro, bebo e lembro de você. Você é tão gostosa, amor, me faz querer.